passageiros dessa máquina do tempo! Sim, este é o esperado, o aclamado, o tão pedido especial Faith No More aqui no podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Oktok e hoje eu trago uma participação especialíssima da nossa ouvinte e Battle Lover assumida, Flávia Rain. Flávia, seja bem-vinda a este DeLorean. Obrigada, querido. E aí, galera? É isso aí, galera. Vocês que estão sentindo falta de Leandro Bucol, fiquem tranquilos. Ele voltará na próxima edição do Máquina do Tempo. Hoje, infelizmente, ele não está aqui conosco, mas, em compensação, nós temos essa ouvinte do Máquina do Tempo, amiga de muitos anos e especialista em Faith No More e projetos paralelos de Mike Patton. Não tinha ninguém melhor para participar desse especial de Fenemê do que ela. Antes da gente começar essa viagem, me fala aí, como é que tu conheceu o Faith No More pra se apaixonar desse jeito? Conheci Faith No More na minha adolescência. Quem mais me deu força, assim, né? Quem mais deu força pra isso é a madrinha da minha filha, minha amiga Elaine, que também é outra grande admiradora do Patton. Ó! Oh. E aí, ao tempo, a gente vai juntando todos os trabalhos, todas as coisas, são muitas coisas mesmo. Cara, e quantos gigas, mais ou menos, você tem no teu computador só de projeto do Patton? Uns 4. Caraca! Uns 4, Brasil, uns 4. Tem muita coisa. E eu não tenho tudo. Meu Deus, ainda falta coisa pra caramba, né? Com certeza, falta coisa que eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. Olha, que maravilha. E mas hoje a gente vai focar este programa em Faith No More, em homenagem ao show que vai rolar agora dia 5 de novembro. Tá chegando! E em homenagem a esse esperado show do retorno da banda, nós estamos fazendo esse gigantesco especial. Vamos fazer uma trajetória de toda a carreira dos caras até o momento em que eles encerraram as atividades, em 98, 99, mais ou menos. E a gente vai curtir isso tudo agora, pelo programa estar tão grande. Nós não teremos leitura de e-mails, recadinhos, vamos deixar isso pro próximo, quando o Leandro Bucol voltar. Porque agora a gente vai partir direto pro som, começando direto pelo disco The Real Thing, com From Out of Nowhere, na Máquina do Tempo. You Surprise! You're dead! Ha ha ha! Open your eyes! Thank you. Estamos de volta e você acabou de ouvir Zombie Eaters. Esse primeiro bloco totalmente dedicado ao The Real Thing, o disco que fez o Faith No More explodir pra todo mundo aí, pra todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo conheceu o Faith No More através desse disco aqui. MTV, muito obrigado. É verdade, com a entrada do Patton na banda. Com a entrada do Patton na banda, que entrou tipo uma semana antes, né, Flavinha? Isso, isso. Ele entrou uma semana antes da gravação desse disco, depois dos problemas com outro vocalista. Foi o Chuck Mosley, né, aquele negão? Isso, isso. Isso, que mais tarde, que depois ele entrou até no Bad Brains, se não me engano. Ele saiu, quando ele saiu do Faith No More, foi até Bad Brains. Mas a gente vai falar do Chuck Mosley daqui a pouquinho. O grande detalhe, acho que a gente, eu já até contei isso com o Leandro em outras edições do Máquina, é que quando ele entrou na banda, parece que as músicas elas já estavam todas gravadas, e o Chuck Mosley, quando saiu, ele foi embora e levou as letras com ele, né? Tipo o dono da bola. A letra é minha, eu não quero mais, não dou mais a letra, vocês se viram. E o Patton chegou com um monte de música pronta, disco a ser lançado em uma semana, e cadê a letra? Ele teve que compor essas letras todas assim, compor, gravar, pro disco ser prensado, etc, e pra loja em tempo recorde. É, ele foi escolhido pelo guitarrista depois que ele ouviu uma fita demo do Mr. Bungle, que é um projeto de adolescência do Patton. De adolescência? De adolescência, foi um projeto feito por ele junto com os integrantes que formaram a banda praticamente o tempo todo. Uhum. Foi montada na adolescência, acho que quando ele tinha 15 anos. Caramba, eu sabia que o Bungle era, já vinha de antes do Faith No More, mas não sabia que era de tanto tempo. É bem antigo, é o começo da loucura. Mas peraí, ele já tinha um Mr. Bungle então de escola? Sim, sim, eles faziam alguns shows. Existem vídeos antiguíssimos do Mr. Bungle aí disponíveis, que era uma coisa assim tosca. Nossa senhora, era tão ruim assim? Muito. Não, era muito bom mesmo assim, mas era estranho, era estranho. Mais estranho do que é. E uma das exigências dele foi que a Warner gravasse o Mr. Bungle, e eles usam o símbolo da Warner Brothers, ao contrário, porque ele, uma das exigências dele ao entrar no Faith No More foi que eles gravassem o Mr. Bungle. Olha só! Isso é que é projeto do coração. Projeto do coração, cara, quem diria. Inclusive, se eu não me engano, até no clipe do Epic, tem alguns momentos ali que ele aparece com a camisa do Mr. Bungle, né? Ah, é? É. Reparar. Vamos botar o link aí do com clipe. Certeza. Depois pra vocês verem também aí no post. Agora, Zombie Eaters, cara, música de terror pura, né? É, linda, muito bonita. Adoro. Eu me sinto na noite dos mortos-vivos. É, né, acompanhando a música anterior, que era Surprise You're Dead. Surprise You're Dead, que nós ouvimos anteriormente. Eu não imagino que essas fossem as letras do Chuck Mosley quando ele saiu, né? Ele não ia ter esse corrones de escrever letra assim de terror e mortos-vivos e escambau a quatro. Isso é uma coisa, né, bem patoniana mesmo. Isso é uma coisa bem característica. Isso, cara, isso é bem a cara dele mesmo. Tanto Zumbitas quanto Surprise You're Dead, eles tocaram no Rock in Rio quando eles vieram, né, na primeira vez. O pessoal ficou impressionado, porque a galera só conhecia Faith No More pelos dois clipes que estavam na MTV, o Epic e Falling to Pieces, que nós ouvimos logo anteriormente, Falling to Pieces aqui também. Antes de Surprise You're Dead, nem não se tocava, né, cara, da letra, de nada. Aqui no Brasil só curtia o som e deixava rolar, não é isso? Você tem essa... Na verdade, quando eles vieram em turnê mundial e chegaram no Brasil, a partir do Real Thing, que o Brasil conheceu mesmo, e começou um boom, né, aqui na América do Sul em geral. Isso, aí foi caso de amor, primeira vista, né? Com certeza. E antes de Falling to Pieces, nós ouvimos From Out of Nowhere, que abre o disco The Real Thing, que já começa com uma porrada, né? Eu comprei o disco já pensando assim, já não gostava muito de Epic, confesso que eu não gostava de Epic quando... É, já encheu o saco a Epic, vamos falar sério. Logo quando tocou, eu já não gostei muito, mas eu comprei o disco por causa de Falling to Pieces. Mas quando eu ouvi From Out of Nowhere, cara, me conquistou. E a vozinha dele tá tão fina, é uma voz muito diferente da voz de hoje nesse CD, principalmente em From Out of Nowhere. Sim, acho que ele tá com a voz de fanho. Voz de novinho mesmo. Voz de novinho, né? Voz fina. Novinho, é. Bastante. Depois foi melhorando bastante. Pô, não parece, né, o mesmo... Mesmo Mike Patton, não parece o... Mesmo mantendo uma excelente qualidade vocal. Mas não parece o mesmo cara que gravou o Real Thing. Não, na turnê agora você percebe bem essa diferença, né? Mas a gente tá falando só de Patton, cara, e o resto da banda é fantástica. Essa qualidade musical a gente vai perceber a partir deste próximo bloco, quando eles lançam Angel Dust em 1992. E a gente começa com Midlife Crisis na Máquina do Tempo. Yeah. conscious fancy will not listen to us. But when he lost his appetite, he lost his wings. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o bloco dedicado ao Angel Dust, disco de 1992, que eu vou dizer que é difícil, é mais difícil de engolir do que o The Real Thing, né? Com certeza, aí começa a ser mostrado um lado mais sombrio da banda mesmo. É quando o Mike Patton começa a colocar aí no, a sua veia Mr. Bangle, né? A banda fica mais próximo da esquizofrenia do Bangle do que no primeiro disco. E teve todo esse empenho maior dele com esse lado experimental, da música experimental mesmo dos outros projetos. É, e a gente isso reflete bem nas músicas que nós ouvimos agora. Nós acabamos de ouvir Everything's Ruined, seguido de Aggressive. Antes disso, nós ouvimos Small Victory e abrimos esse bloco com Midlife Crisis, que foi o primeiro clipe desse disco que eu vi logo na MTV. Assustador. Agora, eu queria aproveitar esse bloco, Flavinha, pra gente falar um pouco da banda também, que é... A banda é monstruosa, né? Tudo bem, Mike Patton é o cara mais visado. Sex symbol. É o sex symbol aí, a mulherada adora, apesar dele não gostar muito desse rótulo. É verdade. Foi uma tentativa de destruir esse rótulo. As atitudes da banda em relação à mídia em geral que ficava em cima deles de uma forma mais agressiva. Como eu tava falando, o Patton é realmente o cara que fica mais em evidência, mas a banda toda é do caramba, cara. A gente tem aí o Billy Gold no baixo, monstro do baixo, cara. É verdade. Eu ouço aquele baixo e fico, porra, impressionado do peso dele. De Martin, cabelo de samambaia é igual ao dele, só do Slash. E não acabou. Continua grisalho, mas continua lá. A samambaia continua. Continua com a samambaia grisalha agora. Meu Deus do céu, cara. De Martin é uma figuraça do rock. Eu lembro de uma entrevista até do Dean Martin, na época do Angel Dust. Não me lembro agora qual foi a revista que entrevistou exclusivamente o Dean. E aí perguntaram pra ele: vem cá, vamos. Eu vou listar cada um da banda e você vai me dizer o que, que você acha de cada um deles. O baterista, Mike Brodin, Rastafari, filha da p, maconha desgraçada. Billy Gold, ditadorzinho de merda. Rod Bottom, gay filha da p arrombado. Mike Patton, o mais filha da p canalha de todos. Eu acredito. Não me espanta que ele tenha saído da banda depois da turnê desse álbum, né? Outra coisa que eles aproveitaram muito aqui, né, Flavinha? Sobre aquele rótulo de funk metal que eles ganharam muito na época do Real Thing, né? Eles aproveitaram essa experimentação musical pra tentar tirar esse rótulo. É, e não só com músicas diferentes, né, numa temática diferente, mas com as atitudes mesmo em relação à mídia que eu tinha falado antes. De agressão, de garrafada, insulto, coisa pesada mesmo. Que isso? É. Eles tacavam, pra eles, tacavam garrafa no público? Não no público, na imprensa. Na imprensa? Na imprensa. Que isso? Era coisa assim. Quebravam câmeras. Aconteceram alguns episódios desses na época do Angel Dust. Que isso? Durante as turnês do Angel Dust. Isso é que é destruir rótulo. Ainda mais de funk metal, que eu não acho nem um pouco... Tá aí, você como fã do Faith No More, fã de Petal, você acha que o Faith No More é funk metal? Não, não acho. O primeiro CD tem mais essa levada, os outros não, saem dessa, desse rótulo um pouco mais. Ele tem um pouco mais, o The Real Thing tem um pouco mais de swing, apesar de também ter uma coisa bem tétrica, né? Como a gente ouviu no primeiro bloco com Zubi Eater, Surprise Your Daddy, aquilo não é funk metal nem aqui, nem na China. Também acho. Vou dar uma marcha ré nesse DeLorean e a gente vai voltar agora um ano para falar do disco ao vivo Live at the Brixton Academy, que foi um marco na história do Faith No More e na história do disco ao vivo de rock. Muito, muito bom. Perfeito. Quase perfeito, né? Ele podia ser melhor se tivesse mais música. E a gente vai começar esse bloco ao vivo com o clássico We Care A Lot, na Máquina do Tempo. His next song is a song that has four letters in the title, and it starts with an E. like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of Hattiesburg. As the war machine keeps turning. And hatred through mankind. Poison in their brainwashed minds. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o bloco dedicado ao Live at the Brixton Academy de 1991, turnê do Real Thing, né, logo do primeiro disco. E deste bloco nós acabamos de ouvir Edge of the World, seguido de War Pigs do Black Sabbath. Excelente cover. Excelente cover. E antes nós ouvimos Epic, clássica Epic do Faith No More aí, todo mundo conhece. E abrimos esse bloco com We Care A Lot, da fase anterior ao Mike Patton do Faith No More. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? Flávia, você viu esse VHS até rasgar, fala a verdade. Rasgar várias vezes. Muitas vezes, o show é maravilhoso. Duas faixas que ficaram conhecidíssimas aqui pro público foram justamente Edge of the World e War Pigs. War Pigs, eu acho que eles, uma época, cansaram de tocar, não estão tocando na turnê nova. Eu acho que o Mike Patton algumas vezes disse que não suportava fazer essa apresentação dessa música. É, ele particularmente não gostava. Foi uma escolha da banda, mas ele não suportava cantá-la. É mesmo? É. Ele não curte Black Sabbath. Pra você ver. Eu não encontro mais esse vídeo pra vender, cara. É, eu particularmente não tô encontrando nem pra baixar. É difícil. É mesmo? É, e bastante caro pra vender por aí. Uns R$200. DVD duplo com o CD de músicas também. Agora vai subir mais, né? Na volta da banda, eles tocaram lá de novo, né? Com certeza. Muito bom show. Esse tem disponível. Ah, foi o primeiro lugar onde eles tocaram? Não. Foi na Inglaterra, mas foi no Download Festival. Ah, eles tocaram antes no Download Festival? Antes no Download Festival. Olha só, então eu vi o primeiro show deles. Você viu, ouviu? Transmitido pela web. Nossa, eu só peguei depois. O site do Download Festival transmitiu o show. Deve ter bombado. Todo bombou, que foi uma maravilha. A gravação de Edge of the World é linda. Ficou mais famosa que a gravação de estúdio. É verdade. Tocou muito nas rádios a gravação Live at Bridgestone Academy. Exato. Outra faixa que a gente não pode deixar de falar aqui é o We Care A Lot, matadora. Muita gente não conhecia por ser da fase do antigo vocalista, o Chuck Mosley, né? Nego ouviu isso e disse: caraca, onde é que tá essa música que eu não conheço, que não tá no Real Thing, não tá no Angel Dust? E nessa volta deles no show do Download Festival, uh-huh, ele faz as mesmas dancinhas que ele fez no Live at Bridgestone Academy, na música We Care A Lot, fazendo polichinelos, e ele começa a fazer abdominais no chão. É igualzinho como em 91. E com a mesma potência, diga-se de passagem. Coisa marcante nos shows do Faith No More que a gente viu aqui nesse bloco, né? Ele adora colocar pedacinhos de músicas que não tem nada a ver com a banda. Os covers inusitados. Os covers inusitados. A gente ouviu Technotronic no final de Epic. E agora tá fazendo o quê? Lady Gaga, Lily Allen. Meu Deus, medo. E deve aparecer mais coisa. Você é apaixonada por uma que eu sei. Ah, a musiquinha da Nestlé, gente, é linda. Ele tocou aqui no Rio. Sweet Dreams, essa música. Você já viu algum show ao vivo deles? Nunca vi. Vai ser a primeira vez agora, dia 5. Vai ser a primeira vez, gente. Sem palavras. Contando o tempo de trás pra frente. Nós estamos gravando esse programa no dia 31/10. Falta quanto tempo? 5 dias, Brasil. 5 dias. Vamos dar uma interrompida nessa viagem pra agora fazer uma piração geral. No próximo bloco a gente vai conhecer agora algum material do Faith No More com o vocalista antigo Chuck Mosley e alguns projetos paralelos de Mike Patton de antes e depois do Faith No More, porque depois que a banda acabou ele criou uma gravadora e saiu fazendo coisa. Além de ter comprado todos os direitos do Faith No More, eles tinham por obrigação que lançar um último CD. É mesmo? É, e pra, com as brigas do final, né? Aham. Do fim da banda, ele comprou todos os direitos da banda e não, pra não lançar esse CD, talvez pode ser o que vai ser lançado agora, é dele mesmo. Olha aí, informação de primeira mão, hein? E os projetos da EPK que são muito bons, tem muita coisa boa nessa gravadora dele, EPK Records. Making People Sick. A gente vai conhecer esses sintomas agora com Greed do disco We Care A Lot na Máquina do Tempo. Over the hills they came from the valley, making a new window by my lack of talent. Oh well. We'll be right back. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Introduce Yourself, do disco de mesmo nome, que terminou este bloco totalmente louco, esquizofrênico, pirado. O Introduce Yourself, segundo disco da banda e o último com o Chuck Mosley. É verdade, um disco bom, muito bom. Muito bom, ele não conseguiu estragar esse. Além dele ter tido muitos problemas com álcool e drogas, que foi o motivo da saída da banda, falavam da limitação vocal dele também, né? Totalmente superada pela chegada do Pato. Com certeza, ele era um merda mesmo. Sério, cara, eu ouço o Chuck Mosley e parece... Ele lançou há pouco tempo, não sei se no ano passado, uma música péssima. Tem disponível no YouTube, não lembro o nome, mas é péssimo. Ok, não vamos botar o link. Mas esse disco Introduce Yourself, muito bom. Essa faixa, pra mim, é uma das melhores pra mim. Que o Pato tá contando, né? E antes de Introduce Yourself, nós ouvimos... O hino. O hino. A clássica música do Mr. Bangle, My Ass Is On Fire, de Mr. Bangle, de 1991. Faz parte daquele repertório antes dele entrar pro Faith No More, né, Flávia? Primeiro CD deles lançado pela Warner. É uma compilação de três outros antigos que eles lançaram, já tinham lançado os do Mr. Bangle. Então, oficialmente, o primeiro CD traz músicas bem antigas deles. Olha, daquela época dos 15, 16 anos que você falou lá no primeiro exatamente, bloco. Exatamente, exatamente. Meu Deus do céu. Na verdade, tem poucos registros disso, né? Tem disponível em MP3 os três trabalhos, né? Anteriores. Que compilaram mas esse. Mas depois, né? Tendo feito um por trás, aí realmente ele pôde lançar o Mr. Bangle, fez sucesso depois da entrada dele no Faith No More. Eu, quando ouvi Mr. Bangle pela primeira vez, eu tomei um choque, né? Eu surtei de cara, é o meu projeto favorito, é o Mr. Bangle, confesso. E antes disso, nós ouvimos 101 North do Tomahawk. Esse é um outro projeto que ele já fez depois. Lançado na IPK, que já. Já lançado na IPK, que ele lançou depois do fim da banda, não é isso? Isso, junto com o Fantomas também, que é um projeto famoso. É, o Fantomas que veio tocar aqui no Claro Que É Merda, Diego, Claro Que É Rock. Foram palavras dele. Por favor, claro, não me processe. Agora, quantos projetos ele tem, cara? Incontáveis, além de participações com diversos artistas. Agora ele fez uma gravação com Mutantes. É, do disco, que tá no disco novo, no né? No disco novo, exatamente. Isso. Ele é fãzão de Mutantes, Secos e Molhados. Pô, ele conhece, então, a cultura brasileira mais do que a gente. Mais do que muita gente. Mais do que muita gente. Mais do que muita gente boa. Ele gravou até com o Bebel Gilberto agora, há pouco tempo. É, tem uma participação da Bebel Gilberto no CD dele, Pippington. É, levado pra trip hop, uma coisa mais dançante, mas não menos esquizofrênica do que os outros. Medo. Mike Patton fazendo trip hop, medo. Mas o Tomahawk é uma banda que tem essa coisa da crítica à cultura de violência americana, né? Olha. Eles tocam... maior parte das turnês foram tocadas eles todos vestidos de policial e ganhavam colaborações de fãs durante a turnê. Eles relatam que policiais mesmo davam partes da roupa, cap, blusa pra eles irem se montando. Presos eles não vão ser nunca. Com certeza. Senão vai ter bons traços. Tem até um disco do Tomahawk, se não me engano, que ele é feito todo em cima de cultura indígena, músicas indígenas. É, esse né? último álbum deles foi lançado, não teve turnê, mas ele foi feito a partir de músicas de um livro, acho que eles pesquisaram em livros, músicas antigas dos índios americanos. E eles fizeram versões de músicas antigas dos índios americanos. Versão rock esquizofrênico, exatamente, tipo Tomahawk. Muito bom também, muito bom. Que doideira. Saindo um pouco dessa temática policial. E antes disso, nós abrimos esse bloco com Greed, do disco We Care A Lot, de 85. Mais uma gravação aí com o Chuck Mosley nos vocais. Essa não teve jeito. Esse disco ele conseguiu estragar. Conseguiu. Né? Você concorda comigo que esse disco é uma merda? É uma merda por causa dele. Por causa dele. Eles ainda não conheciam o Mike Patton. Exato. Por falar nesse primeiro disco, uma boa curiosidade. A banda antes do Chuck Mosley, eles fizeram teste com várias outras figuras, inclusive Courtney Love, né? Que medo, Brasil. Olha do que a gente escapou. Ainda bem. O próprio nome Faith No More vem numa brincadeira dessa, né? É verdade. O nome original era Faith No Man. Faith No Man, olha aí. Vamos voltar à linha temporal desta viagem pela trajetória de Faith No More e começar pelo meu disco preferido dessa banda. O meu também. Acho que de todo mundo, né, cara? Depois que a gente começa a conhecer um pouco mais de Faith No More, quando veio esse, não teve pra ninguém. Eu estou falando de King for a Day, Fool for a Lifetime, de 95. E a gente começa esse bloco com a faixa título King for a Day, na máquina do tempo. We'll be right back. I never felt

Estamos de volta, e agora eu pirei de vez. Agora esse disco pra mim foi revelador. King for a Day, Fool for a Lifetime é pra mim a obra-prima do Faith No More. É, pra mim também, embora não tão reconhecido pela mídia. Talvez porque ele tinha uma pegada muito mais rock and roll, menos agressiva, menos experimental. Ele não era nem o funk metal que conquistou a galera, funk metal entre aspas, né? Claro. Que conquistou a galera lá no Real Thing. Não era aquele experimentalismo do Angel Dust. Veio uma proposta totalmente nova, mais crua. Tem uma música que ele canta em português. Caralho, voador. Adoro. Caralho, mano. Eu não posso derir. A galera levou mais como uma palhaçada, mas o disco é muito bom. Eu confesso, quando eu ouvi o disco pela primeira vez, eu também estranhei. É bem diferente mesmo. E ainda mais que foi a guitarra foi feita pelo Trace Spruance, do Mr. Bangle. Do Mr. Bangle, logo depois da saída do Jim Martin. Pô, eu sinto falta do Samambaia, cara. Ele tinha presença. Total. Mas as guitarras desse disco são, pô, fantásticas. Acho que foram as melhores guitarras que eu já vi no Faith No More. São muito bem feitas mesmo. Por incrível que pareça. É um grande guitarrista, o Trace Spruance é um grande guitarrista. Tem outros trabalhos esquizofrênicos também, fora do Mr. Bangle. É mesmo? É, essa galera produz muito. Por acaso, o Trace Spruance, ele tá naquele projeto instrumental depois do filme Mr. Bangle, o Secret Chiefs? Sim, Secret Chiefs Street, que é o Nirvana do Mr. Bangle pra mim. Eu acho que é quando eles acharam o Nirvana. Nirvana, estado espiritual, não a banda, por favor. Com certeza. Nada a ver. E criaram o Secret Chiefs Street, que é uma banda excelente, mistura coisas assim loucas, loucas mesmo, pra variar. É o Mr. Bangle instrumental, né, quase. Isso, é só instrumental, é praticamente a mesma banda, foi a mesma formação do Mr. Bangle, sem Mike Patton. Sem Mike Patton. É quase um Mr. Bangle mais suave, depois do Nirvana. Depois do Nirvana. Pra quem quiser saber por onde anda Trace Spruance, aí está a dica. Neste bloco, nós acabamos de ouvir Ricochet. Lindíssima Ricochet. Linda, o clipe é muito bom também. Clipe muito bom, seguida de Get Out, que abre o CD com uma porrada na cara, já mostrando ao que veio. Antes disso, nós ouvimos uma das minhas preferidas. E minha também. Sua também, The Gentle Art of Making Enemies. É um tapa na cara. Muito boa. Muito boa. E abrimos esse bloco com quase um progressivo, que é King for a Day, a faixa título desse disco. Que eu fiquei... Eu não imaginava ver Faith No More fazendo um trabalho de complexidade musical tão grande. Foi na turnê desse disco que eu tive a felicidade de ver um show que me deixou 3 dias rouco. Inveja branca de você. Nessa turnê do King for a Day, eles participaram do Monsters of Rock aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio. Eu só estive aqui no Rio quando eles abriram pro Ozzy. Eu fiquei totalmente sem voz. Eu fiquei 3 dias sem conseguir falar nada. Eu gritei muito naquele show. Eu saí 5 quilos mais magro. É, e teve episódio deles tocando o cover de Ozzy, War Pigs. Aham. Uhum. No momento... Antes do show começar, né? Já tava tudo atrasado. Nossa, lá em São Paulo, né? Acho que foi em São Paulo, não sei se foi em São Paulo ou no Rio. E o pessoal tacou garrafa mesmo, né? Acho que não foi uma ideia muito feliz tocar essa música abrindo pro Ozzy. Eu não me lembro de nenhuma garrafada aqui no Rio quando eu fui, não. Mas deve ter sido em São Paulo. Mas eles tentaram tocar War Pigs aqui no Rio também. Eu me lembro que o show rolando e a galera gritava Ozzy, Ozzy, Ozzy, né? Querendo ver o Ozzy que vinha logo depois. Aí eles resolveram dar essa palhinha de War Pigs pra palhinha galera. Infeliz. Diga-se de passagem. Aqui no Rio até que não foi tão, não. Eles conseguiram. Até que eles conseguiram terminar. Mais ou menos. Até metade, mais ou menos. Isso que é expulsadeira. Mas tirando isso, cara, foi um puta show. Tudo bem que metade do show foi dedicada às baladinhas que tem nesse disco também. Uhum. Tinha Take This Bottle, eles tocaram Take This Bottle, tocaram Just a Man, tocaram Calheiro Voador. Mas quando eles metiam o pé na porta, cara, era um Deus nos acuda. Foi um puta show. Eu tenho lembranças maravilhosas dessa apresentação dos caras, e é isso que eu quero ver de novo agora, no dia 5 de novembro, aqui. Todo mundo junto, pulando, se descabelando ao som de Faith No More de volta. Você tá fazendo agora a retrospectiva dessa banda, se preparando pro show que vai rolar agora, hein? Não vamos parar, não. Vamos continuar com essa viagem. Aliás, vamos terminar essa viagem no último álbum deles, de 1997. Diretamente de Album of the Year, vamos de Collision, na Máquina do Tempo. Collision! We'll be right back. wanna tell them. My box is full. And is the only path of glory. If so, then I won't go alone. Follow the train. Follow the Estamos de volta no último bloco desta viagem, fazendo toda a trajetória da história do Faith No More. Nós ouvimos o último bloco com Bats of Glory, seguida de Mouth to Mouth. Antes disso, nós ouvimos Naked in the Front of the Computer e abrimos o bloco com Collision. Quando eu e Leandro Bucol tocamos Ashes to Ashes em outro programa, eu falei que o Album of the Year, ele é metade maravilhoso e a outra metade péssimo. É, ele mescla coisas bem diferentes, né? Coisas novas e coisas antigas da banda. A banda parece que não ficou muito satisfeita com o resultado final, não, né? É, foi nesse álbum que eles brigaram e foi o fim da banda. É uma pena, porque foi aí também que chegou o John Hudson. Finalmente eles haviam achado um guitarrista pra ficar de vez na banda, né? No lugar do Jim Martin, veio o John Hudson, ex-System Collapse, que era amigo do Billy Gold, baixista. Cara, ele fez um excelente trabalho, eu gostei muito dele na guitarra. É esse John Hudson que está na formação atual da volta da banda. Ao mesmo tempo que eles falam que esse foi o pior disco que eles já fizeram, foi a turnê europeia, eles só fizeram show pela Europa, eles próprios dizem que foram assim os melhores shows que eles já fizeram em toda a carreira juntos. É, clima de despedida. Clima de despedida. O direito a terno preto e tudo no palco. Como quando eles tocam Ashes to Ashes. Eles tocaram em Cannes, Ashes to Ashes, de terno gravado. Que chique. E infelizmente a banda encerrou as atividades logo depois dessa turnê. E aí cada um foi pro seu canto, né? O baixista Billy Gold se dedicou ao projeto que ele já tinha, o Brujeria. O baterista Mike Brodin já tava tocando com o Ozzy Osbourne. Entrou de vez na banda. E o tecladista Roddy Bottom criou um outro projeto chamado Imperial Team, que isso eu nunca ouvi na vida. Cada um seguiu seus projetos. Isso aí. Aí, Flávio, você se lembra melhor até do que eu desses projetos aí, do que principalmente o Patton, né? Foi mais ou menos aí que ele começou a gravadora dele aí, Pecac. Não sei te dizer exatamente quando ele começou, mas eu acho que foi com o fim da banda mesmo. Inclusive, ele lançou vários projetos, Fantomas, Tomahawk, Lovage, esses três em 2001. Lovage, que já tocamos aqui no Máquina do Tempo. É verdade, muito bom. Ele comprou também os direitos da banda, do Faith No More, que pela gravadora tinha que lançar mais um álbum. Olha. Ele comprou e não lançou. Faith No More é tudo dele. Olha só! Menino de juízo, é maluco, mas não rasga dinheiro. Cara, o Faith No More é dele, ele é o dono do Faith No More agora. Isso, ele comprou todos os direitos do Faith No More pra não terem que lançar e ficar com o nome, sendo dono, e não ter que lançar esse último álbum, que ainda seria de contrato pela gravadora. De contrato pela Warner. Isso. Com o direito do Faith No More na mão dele, ele abrindo a IPK, que fazendo esse monte de trabalho, o cara não parou mais, né? Não parou mais, totalmente workaholic. Você pode ver. Um dos motivos da separação dele. Separação? O cara era casado? Era casado com uma ex-atriz de filme pornô italiana. Meu Deus! E lá morava com ela durante... Foram 9 ou 10 anos de casamento. Inveja preta dela. Pra quem pensava que Mike Patton, depois do fim do Faith No More, não tava fazendo mais nada, olha aí. E ele sempre negou a possibilidade da volta da banda, né? Tem vários relatos dele dizendo que nunca iriam voltar. Eu lembro disso. Eu fiquei impressionado quando veio os boatos assim de que a banda estaria voltando. Exatamente, era uma coisa totalmente incogitável por ele. Né? Ele falava assim. Abertamente que não queria, mas não sei o que aconteceu. Bateu só. Vai ter saudade. Na gente também. Com certeza. Oh, quanta saudade. Faltam 5 dias. 5 dias a partir do momento desta gravação. Dia das Bruxas, 31 do 10. Isso quer dizer, queridos passageiros desta máquina do tempo, que faltam apenas 3 dias a partir do lançamento deste programa para o show do Faith No More, aqui no Rio de Janeiro. E estamos todos ansiosos. Arrancando os cabelos. Vamos chegar lá careca no City Bank Music Hall. E é com esta euforia que encerramos aqui este especialíssimo programa de Faith No More. Flávia Rain, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por compartilhar essa emoção, essa expectativa pelo Faith No More aqui conosco. Nossa, eu que agradeço, prazer. E pra quem quiser seguir a Flavinha no Twitter, é só procurar por... @RANNN_ NNN com 3 N's, né? Rain com 3 N's, _. Então, procurem por ela lá, sigam. Vocês vão saber em tempo real tudo o que acontece aí no dia a dia de uma Patton Lover. De carteirinha e atestado médico. Para comemorar a volta desta banda, foi lançado esse ano a coletânea The Very Best Definitive Ultimate Greatest Hits Collection. Tento falar isso rápido 3 vezes. Se você não conhece Faith No More, além de ouvir esse programa todo no Máquina do Tempo, esse CD é um achado, porque além dele fazer toda uma trajetória, igual a gente fez aqui no Máquina, até o álbum Of The Year, ele traz no segundo CD, sim, é um álbum duplo, só lado B e raridade, coisa boa pra caramba que você não vai achar em lugar mais nenhum. Você não achava em lugar nenhum até esse disco aqui. Achava. Você já tinha tudo isso. Algumas coisas. Sigam a Rain no Twitter, que vocês vão se dar muito bem em saber mais sobre Faith No More e projetos paralelos de Mike Patton, hein? E coisas experimentais em geral, olha aí. Tá aí a dica. E a gente encerra esse programa com uma dessas faixas desse lado B da coletânea. Vamos de Sweet Emotion na Máquina do Tempo.